Game Trap Podcast. Aumenta o volume do seu videogame, está começando mais um level aqui no Game Track. E dessa vez de casa nova, aqui no Level Mais. E vamos aos nossos participantes. Aqui é o Zabuz aí. Space! Oh, meu Deus, Space é a barrinha do teclado, hein? Só pra sacar. Fala galera, aqui é o Snake. E jogando Portal 2, eu aprendi importantes lições do empreendedorismo. É. Nossa! Caraca, e uma estática muito poderosa apareceu aqui. Não, a estática é o alarme da minha casa. Ah, tá, nossa. Caraca. É assalto. Pô, fala pro bandido esperar aí. Tô gravando. Aí, aqui é o bandido e estou pegando a casa do Excel. Ah, só queria dizer que sou grande fã de vocês, viu? Oi, aquele é... Bird. Oi, aqui é o Lambo e o que é Portal não morre no final ainda. Nossa! Nossa! Pô, é repetida, cara, não vale. Bom, aqui é o Wesley Pins e eu acho que eu aceito trabalhar lá na Aperture por 60 pratos. É um bom investimento. Por 60 bucks. E é adiantado, hein? Você vai perder as pernas. Eu nem sou tão mendigo quanto o Javan, né? Eu demando essa foto no post, faz favor. É. Aqui é Excel, e antes de Portal eu já tinha aprendido que batatas eram ótimas baterias no laboratório de Dexter. Nossa, verdade! Caralho, verdade! Cara, que desenterrado, velho! Ah, em Everybody Hates Chris também tem um episódio que o Drew quer fazer um carro com umas batatas. Só com batata. Então estamos começando aqui a nossa primeira edição aqui na Casa Nova, né? Como vocês estão vendo ou acessando, né? Enfim. Galera, o estúdio tá show de bola. Eu recebi até uma limonada aqui. E eu tô com uma coca velha. É, enfim. Eu tô gravando com o Ranger Azul, velho. Então, em decorrência ao último Game Track que a gente teve lá no Melo AX, que a gente fez Awards 2011, a gente vai fazer uma edição especial homenageando o Portal, já que foi o mais votado pela nossa equipe, né? Então a gente tá aqui pra falar um pouco da história, um pouco da mecânica de jogabilidade, aquela coisa que a gente sempre faz aqui no Game Track, dessa vez com spoilers. Atenção, spoilers. Vai ter uma retratação de spoilers depois da leitura de e-mails, avisando. Então, se você vai continuar escutando esse podcast depois da leitura de e-mails, tem spoilers. Então, a gente vai fazer essa abordagem bem legal após a leitura de e-mails. E-mails! Já tava esperando Então está no ar mais uma leitura de e-mails. Eu sou o Zabuzeta, estou aqui com o... Rubens Cavalheiro. E por que nós estamos aqui, senhor Rubens? Então, cara, devido à mega fusão! Fusão! Sério, galera, nossa, é uma felicidade enorme. A gente está aqui apresentando um novo projeto nosso aí, né? Depois de muito tempo trabalhando em cima de um monte de detalhes para entregar ele bonitão aqui para vocês, né? Isso aí, cara. A gente tá aí trabalhando ainda, né? Constantemente para melhorar. Cada vez está melhorzinho aí o projeto e o site e tudo, e conteúdo. E vamos que vamos, cara. Tá ficando bonito o negócio. Sim, sim. Então deixa suas opiniões aí para a gente a respeito do layout, do formato das colunas. Tudo que tiver aí, você pode deixar opinião e a gente vai ler com todo carinho, né? Então vamos explicar pra galera, por que a gente fez essa fusão, né? Porque o pessoal falou, mas what the fuck, acabar com dois projetos pra criar um, né? Porra, isso aí assustou muita gente, né? Assusta, né, cara? O pessoal falou, peraí, são dois trabalhos que vinham ó, desde um bom tempo já e a gente do nada resolveu acabar pra criar uma coisa nova, né? Aquele negócio, né? Já tava consolidado, né? Tudo. Sim. Perfeitinho. Por quê, né? Tem um porquê, certeza, sempre tem, né, cara? Uhum. Já quer dominar o mundo! Mas assim, o mais simples de dizer, além de dominar o mundo, a gente pode dizer assim que a gente até pensou assim, vamos terminar com um e manter o outro, ou vamos terminar com o outro e manter um, né? Mas a gente pensou assim, bem, a gente preferiu terminar dois pra criar uma coisa nova do que o pessoal interpretar errado, né? Pode interpretar, ah, deu briga, deu qualquer coisa, né? Exatamente, manter o equilíbrio, né, cara? Sim. Então, nessa fusão foi melhor a gente criar um projeto novo mesmo, né? Uhum. Negócio quente, vocês estão vendo aí, bonitão, tudo. Não, mas isso foi até bom pra gente, por exemplo, reavaliar muitas das coisas que a gente tinha como princípios, né? A gente avaliou bastante coisa, então a gente tá um pouco mais focado, né, aqui no, nas atividades do blog, né? Eu acho que vai ser uma coisa bem bacana, né? Só lembrando, assim, que o antigo Meia Lua X, a gente tinha muito conteúdo em multimídia, né? E no Sob Controle a gente tinha de conteúdo mais publi editorial, né, Rubens? Isso, mas o conteúdo... Escrito. Escrito, né? O pessoal criava bastante conteúdo. A gente ebuliu muito tempo a parte de notícias, né? E focou bem mais na criação dos colunistas, né? Sim, cara, sim. Os colunistas estão mandando bem, né? Sim, mandam bem pra caramba, né? Provavelmente vocês vão estar ouvindo agora, a gente vai estar na Campus Party, né? Eu, o Rubens, o Lucas, que é do Projeto Lucas Bronze. Projeto Lucas Bronze. Senhor B e o Fábio Alves, né? A gente vai estar por lá. Exatamente. Se passou já o período da Campus Party, ignora essa mensagem, mas a gente vai estar por lá. Se tiver lá, pode achar nossas camisetas com Mega Mais, assim, sim, no peito aí. Por enquanto, só pra equipe, mas quem sabe pro pessoal mais pra frente... Colocar uma foto ali no post, ali, mas enfim, né? Então, galera, claro, com o projeto novo, algumas coisas mudaram, né? Por exemplo, nós estamos com um Twitter novo, né? Se você seguia o MeloX ou o Sob Controllers, faça o favor de seguir agora o Level Mais, @levelmais, né? twitter.com/levelmais. E galera que acessa os antigos projetos, a gente vai tentar migrar vocês um pouco, forçadamente, né? Sim. A gente vai fazer de tudo pra vocês voltarem agora pro Level Mais. Alguns conteúdos vão continuar lá, mas aos poucos eles vão sumindo, entendeu? Sim. Então já fica a dica. Agora, a partir de agora, é Level Mais. Beleza? Sim. E também, como voltamos para as redes sociais, né? A gente também tem a nossa fanpage no Facebook. Vai ter o link aqui abaixo no post. É só clicar e curtir, né? Like. E a gente vai te deixar aberto ali pro pessoal já tá comentando também, dando dica, sempre tá interagindo. Sim, sim. Assim como tinha no Sob Controles quanto no Meia Lua X, né? E além disso, né, o pessoal que é oriundo da nossa comunidade no Steam, que era do Meia Lua X lá, agora ela vai mudar de nome, vai ficar Level Mais mesmo, né? E pra quem que curtia colocar as tags nossa nas suas IDs na Steam, pode colocar agora. L+. Só colocar um Lzão maiúsculo e um mais ali, o símbolo de soma, né? Já fechou, né? Que é o nossa... Nossa tag, né? Então é isso, pessoal. Lembrando que o e-mail desse podcast mudou também. Agora é gametrack@levelmais.com. Escutem aí. A gente não vai dar feedback dos últimos programas, porque como já faz um bom tempo, né? A gente preferiu não fazer pra não ficar uma coisa tão datada, né? Então na próxima edição... Gametrack 43 vai ter o feedback desse 42, né? Então é isso, fique com o cast que tá recheado de spoiler. Quem não jogou o Portal 2 não deve continuar. Esse é o aviso de amigo, né? Se você quiser pôr sua conta em risco, não dá nada, mas... Ah, eu joguei! Jogaço. Então é isso, pessoal. E nos vemos no próximo level, né? Isso aí! Valeu, galera! Abraço a todo mundo que ajudou o projeto! Lançado no dia 19 de abril de 2011, Portal 2, uma sequência direta de Portal 1. Direta! Não teve Portal 1.5, então. Na verdade, teve Portal 1.5, se a gente considerar o final alterado, né, que a Valve fez em relação ao arc que teve para o lançamento de Portal 2, né, que foi aquele final alterado, onde a Shell, no final do primeiro jogo, em vez de só olhar a Aperture destruída, ela está sendo arrastada, né, vocês lembram disso, né? Ah, sim. Ah, tá, tem uma versão nova lá do final, e aí o pessoal começou a partir daí ter aquela loucura, meu Deus, vai ter um novo jogo, o que eles estão querendo fazer? Vai ser Half-Life 3, e no final das contas acabou sendo Portal 2, né? Que o pessoal até pensou assim, ah, o Portal 1 teve uma conclusão e ponto, não vai ter aba pra próxima. E a Valve fez uma continuação muito legal. Então, voltando para as datas aqui de lançamento, teve lançamento norte-americano do jogo através do Steam. Dessa vez o jogo não veio num pack de jogos, né? Como na Origin Box no primeiro jogo, veio o jogo tanto para Xbox 360 e também para PlayStation 3. Um diferencial pro PlayStation 3 é que a pessoa que comprou no PlayStation 3 ganhou a key pra baixar o jogo também de graça através do Steam pra PC, né? E teve o acesso ao Steam através do PS3, né? Que foi também uma novidade. Foi uma loucura, né? Pra liberar o Portal 2, cara. Aquela pira de jogar insanamente os jogos. Ah, sim. Que tinha uma coisa a ver. A gente vai falar um pouco mais a respeito desse ARG, dessas coisas assim de encher o saco de batata, né? Pra quem acompanhou o jogo, o lançamento na época, né? Ficou tipo, meu Deus, eu tenho que encher um saco de batata, jogar vários jogos pra que tipo, eu possa jogar o jogo o quanto antes, né? Cara, foi a época que eu joguei mais Super Meat Boy na vida, velho. Que E o jogo ele teve lançamento um pouco postergado na Europa e na Austrália, né? E também o jogo trouxe uma novidade que foi o modo cooperativo, que a galera não botou muito fé, ficou pensando, nossa, mais um que se, tipo, corrompeu pra fazendo modo cooperativo só pra tentar vender o jogo mais. E a Valve foi lá, deu tapa na cara da galera, né? E mostrou que tem como fazer um modo cooperativo inteligente pra um jogo inteligente, né? Olha só que da hora. Eu acho que não foi nem um tapa, acho que foi uma rola na cara, né? Porque todo mundo tava achando que foi uma merda. Mas sério, o modo cooperativo aí, eu ainda não consegui fechar. E olha que a galera me conhece como fanboy de Portal, né? E eu ainda não tive tempo. Todas as pessoas que eu fui jogar, o Javan foi jogar comigo, depois fechou com outra pessoa. Eu fui jogar com o Digo, ele, o Digo Coast, que era da equipe também, desistiu no meio do caminho e eu fiquei à mercê, né? Cara, vocês não têm noção de como é ver o Zabdos jogando Portal. Ele entra na sala, já tem 72 Portals montados e ele passando de um pro outro, igual um louco, assim. Você olhando, meu Deus, o que é isso? Pois é. Gritando, feito uma bicha louca. I am a fucking mage. Eu saio aqui todo ali. O modo cooperativo eu joguei ele ontem no caixa X lá do 360. É bacana, é divertido. Eu me diverti lá com a guria lá. O split screen lá é meio dificultoso, mas acho que pra quem joga no PC com as contas da Valve, isso é mais tranquilo. Eu zerei duas vezes o split screen com a minha ex-garota, então, e é bem bacana. É, todo mundo então, joga com ela? Todo mundo joga com a garota agora, é isso? Eu tô jogando com o Javan, então é outra garota, hein, fã. Eu não digo isso com essa foto do post. É. Então eu fui o único cara que não jogou com garota. Na verdade, você chegou a jogar com seu amigo, o João lá? Vocês jogaram, né? Eu não joguei. É, eu joguei com um amigo meu e a gente ficou um sacaneando o outro no jogo, trocando os portais pro outro se fuder e cair no penhasco. Foi assim, bem divertido. Ah, sempre tem essa filha da eu notícia, também né? Sacaneei um monte, só que a minha sacaneada terminava em beijinho, tá ligado? Não sei a sua. Algo assim. Ah, que pena, a minha não terminava, poxa. Sim. Agora vamos falar um pouco da recepção do jogo, né? O jogo ele foi muito bem recebido. Infelizmente, né, pra minha fanboyzice, ele não foi o jogo do ano, né? Thomas Abson. Mas ele foi um dos jogos aí que teve muitas premiações. Ele teve premiação tanto com a parte de dublagem, tanto como melhor jogo multiplayer e também melhor jogo de PC, né? Ele foi muito bem avaliado pelos ranks, né? Por aí, né? IGN, GameSpot. Foi muito bem avaliado. Vale a pena destacar isso aqui. O que importa é que tá no coração. A gente sabe que foi o melhor jogo do ano. Eu ia falar a mesma coisa, Snake. Pra mim foi o melhor jogo do ano, claramente, cara. Pra todos nós foi, né? Acredito que o Ranger Azul pensa igual, velho. Ah, Skyrim de Fuso é roda. Como que é? Skyrim de Fuso é roda. Skyrim de Fuso é roda. Na verdade, tem duas pessoas aqui. Que foi o Gabriel e que foi o Wesley Pires que teve a chance de jogar o Skyrim mais a fundo. E vocês, assim, conseguem, tipo, comparar o Skyrim com um portal, assim, tão fácil pra ele? Não, cara. Cara, ó, eu joguei... Ó, eu já sou fã da Elder Scrolls. Eu joguei o Morrowinds um ano e meio, cara. O Ranger Azul aqui jogou muito mais que eu acredito, tá ligado? Não joguei muito mais. Não sei, então. Mas, enfim. E eu, tipo... Tava muito no hype pro Skyrim, realmente tava muito empolgado, cara, mas eu joguei na boa, assim, eu joguei bastante, e em nenhum momento eu tive tanta interação, ou me aprofundei tanto no jogo que nem me aprofundei em Portal 2, tá ligado? Eu não dava o mínimo pro Skyrim, aí eu joguei e tal, mas é, diferente do Portal, o Portal eu tive um quê de imersão maior, porque eu tava jogando, e cada momento que eu avançava, cada surpresa que eu tinha, eu queria saber mais o que aconteceria, e eu jogava bem mais a fundo, sabe, diferente do Skyrim que eu jogava vez ou outra. E sei lá, tudo que acontece no Portal 2 te motiva a querer saber o que acontece, sabe? Wesley Pires, você como anteriormente argumentava que Portal 2, Portal era uma série que você não dava bola, e como você se sente agora sendo fã da série? Pois é, eu sou fã da série, mas eu ainda completo que pra jogar Portal 1 e 2 tem que ter motivacional. Sim. Isso eu demorei pra ter, porque vocês sabem, né, pra resolver puzzle assim, morrer, voltar, errar, acertar, tem que ter paciência. Essa coisa de pensar não é pra você, né? É, tem que pensar, é complicado. Vocês sabem, eu sou meio bobo. Não, mas é sério, porque o Portal 2, ele tem muito mais tentativa e erro por causa dos novos negócios lá que a gente vai falar depois. Mas é aquilo, quando eu tive ânimo pra jogar, eu joguei e não me decepcionei. É uma franquia que eu gostei. Eu concordo com o Wesley na parte do motivacional. No Portal 1, acho que eu tive um pouco disso. Mas no 2, como eu tava realmente interessado pela história, cara, acho que não tive nem dificuldade em querer passar os testes, sabe? Se for comparar, assim, o Portal é aquele tipo filme que você não quer que seja só um filme que dura uma hora e meia. Seria um seriado. Que todo episódio tem uma hora, só que, cara, se juntar é 30 horas de história. E é uma coisa que vai te prender, que vai querer, vai te forçar a esperar uma semana pra querer saber o resultado no episódio seguinte. Acho que essa é a fórmula do carisma que gerou o sucesso do Portal, né? E pra você, Excel, como foi a recepção? Boa. Beleza. ENIAC? Boa. Excelente. Como foi a recepção na porta de casa? Não, eu baixei pelo Steam, é recepção banda larga. O Portal 2, na verdade, eu enrolei bastante, até porque o grana tava difícil e tal. E terminei aproveitando a promoção de final de ano da Steam pra comprar, né? E ainda assim eu comprei e me enrolei altos pra baixar. Até que o amigo que eu joguei o cooperativo, ele fechou o 2 e falou, ó, tô voltando de viagem, vamos jogar o cooperativo, pá, não sei o quê. E eu falei, ah, então eu vou pegar pra jogar o 2 pra não jogar o cooperativo sem ter jogado nada. E foi de sentar e não parar de jogar até chegar naquele ponto que você trava e você realmente se sente obrigado a fechar o portal e falar, não, peraí, eu preciso fazer outra coisa, depois eu volto aqui pra poder pensar direito, porque você não consegue mais achar. Tanto no 1 quanto no 2, eu acredito que teve uma fase ou outra que a gente precisava... Sempre tem. Preciso afastar minha memória disso aqui, fazer outra coisa rapidinho e daí eu volto pra jogar. E foi mais ou menos isso, e a história, eu achei que eles não conseguiriam fazer uma continuação tão boa assim. Eu tava com muito medo quando foi anunciada a continuação por causa disso, mas eles conseguiram superar e muito a história do primeiro, foi muito fantástico, trazendo todo um novo carisma, toda uma nova gama de ações e até funcionalidades no jogo, né, que você falava assim, cara, como que eles vão acrescentar mais coisa nesse jogo? Um jogo que a gente já, de certa forma, considerava completo, né? Então, pra mim, eu acho que o 1, ele não chega a ser desnecessário, porque eu achei que o 1, assim, ele foi, tipo, a introdução pro 2, tá ligado? Na questão de que são personagens que, né, a GLaDOS precisou um pra ela ter aquele carisma que ela tinha já no 2, tá ligado? Tanto que quando ela aparece, todo mundo fica, oh my god, tá ligado? Entendeu? O 1 foi o teste da engine e o 2 foi o jogo. É, bem essa. É assim, é a cereja do bolo primeiro e o outro é o bolo inteiro. Exato. No 1 eles testaram a engine, viu que funcionava, e no 2 eles fizeram o jogo. Viu que o pessoal gostou disso, que chamou a atenção do pessoal, porque é uma coisa totalmente nova, né? De Tuck Your Dick. É, enfim. É, eu sei comprar que, tipo, o próprio Portal, ele foi incluso na própria mitologia do Half-Life, tanto é que tem aquele famoso easter egg lá do slideshow lá. Spoiler do 1, caramba. É do 1, que no 1 tem um slideshow lá mostrando o comparativo do Black Mesa com o Aperture. Dá pra você pensar que ele ia falar do... Ele já falou. É, pessoa que ia falar do Pi, né? Exatamente, isso mesmo. Não, e outra que é legal, tem do Day of Defeat, tipo... Fala que, sei lá, 6% da arrecadação do Day of Defeat vai pra Black Mesa. Sacanagem, né? Caraca, né? Tudo vai pra Black Mesa, Half-Life. E pra você, Niak, como foi a recepção? Ah, cara, até o pessoal tá falando do desafio, que Portal não é uma questão de se completar o puzzle só pra completar o puzzle, é uma questão de honra, né, cara? Porque toda hora que você tá pensando, quanto mais tempo você leva pensando, vem o Wheatley te xingar. É. Vem a GLaDOS te xingar. Pô, até agora você não resolveu esse troço? Como é que pode? Isso é um inútil. É um fracasso. Ah, morre! Tendo o Ranger Azul problema com o Porto, eu ergui os braços aqui, rapaz. Não, eu não tive, mas eu tava vendo os Abus a jogar. Então... Ah, então eu entendo. Zero eu vi o fracasso em pessoa. Eu comprei também, acho que os Abus também, na pré-venda, né? Sim, eu, você e o Javan. A gente só enchendo saco de batata até sair. Aí tem que destravar o jogo, tem que baixar. Eu acordei 3 da manhã pra poder jogar ele. Fiquei até 6 da manhã, aí eu fui trabalhar, não aguentei, vim dormir tarde pra casa. Aí de noite eu fechei o jogo, assim. Foi uma loucura, cara. Mas o jogo espetacular, né? A recepção pra mim foi ótima. Ainda mais que foi bem no momento assim que eu voltei a jogar videogame assim na minha vida, né? Minha vida, enfim. Enfim, né? O jogo é foda. Então, pra começar com chave de ouro, eu quero pedir uma música que já começa a tocar no início do jogo, inclusive, assim que você é desperto. A música I'm Still Alive, versão radinho, anos 60. Ok, então, vou pedir uma música que talvez você tenha ouvido uns 5 segundos dela durante o jogo todo. Naquele momento em que você acha aquela plataforma que te lança longe. Hipster! É, eu gostava dessa música muito antes dela ser legal. Muito antes da Serpente Azul, né? É quando você acha uma plataforma muito amigável, uma plataforma de fé, projetada pra lançar pessoas à lua, por acaso não deu muito certo, mas ela é muito útil no Portal. O nome da música é The Friendly Faith Plate, e você não está com interferência no seu fone, a música é assim mesmo, e é muito boa. Começa quando o homem inventa o fogo, né? E ele sai da caverna. É bacana. Não, mentira. É, tudo começa quando você é despertado num dos cômodos da Aperture Science, que até então você não sabe se tratar da Aperture Science. E o Whitley, ele entra pela porta pra fazer a checagem de como está você. O Whitley é o novo robozinho ao qual nós somos apresentados. O novo Core, que tem a luzinha azulzinha, diferente da GLaDOS. Ele tem uma voz amigável, um jeito meio britânico, piadista, bem, bem bacana. A gente termina se afeiçoando muito a ele durante o jogo. Whitley não é nada mais ou menos que o Stephen Merchant. Justamente. Pra quem viu The Office em inglês, é o Stephen fucking Merchant. Exato. Se tu não viu The Office, tipo, ele faz bastante stand-up lá também, por isso ele tem uma flexibilidade em falar, assim. É. O britânico já tem um sotaque legal, ele é um britânico que tem um sotaque mais legal. Uhum. Alguns britânicos, né, cara, o britânico que faz comédia tem um sotaque legal, agora aquele que é todo cheio de pompa e do não sei o quê, coisinha que enche o saco. Não, crianças britânicas também são insuportáveis, quem jogou Fable 1 sabe disso, cara, pelo amor de Deus. Isso não é Game of Thrones, caralho. Galera, galera, peraí, o podcast peraí. Não é sobre sotaques, então enfim, suas opiniões em vossos cus. E eu vou continuar com o plot. Tá grosso. Nós começamos uma jornada pra fugir, sair de dentro das instalações da Aperture Science com o Whitley nos guiando. Num dos caminhos, nos vemos obrigados a passar pela câmera da GLaDOS, que até então está morta, da maneira que a deixamos no primeiro jogo. É bem, assim, deprimente você ver a Aperture Science toda destruída, a GLaDOS toda detonada no chão também. Mas o Whitley se confunde no que deveríamos fazer para sair de lá e terminamos por reativar a GLaDOS, que toma controle total das instalações e nos bota a testar como modo de vingança pelo que havíamos feito a ela até a morte. Então ela incinera ele e nós temos a primeira decepção do jogo, que é sentir a perda do Whitley, que a gente termina se afeiçoando bastante a ele. Devido às várias situações que a gente vai passando, a gente vai se afeiçoando a ele até de uma maneira maior do que a gente poderia esperar num jogo como Portal, né? O Whitley realmente foi feito para ser um personagem muito carismático e realmente cativar todo mundo que tá jogando. Ele até entra com uma grande surpresa, né? Porque o carisma dele, ele chega, tipo, a galera fala, nossa, como que eles vão criar personagens tão ícones, icônicos, assim como foi a GLaDOS, né? Cara, ele é muito foda. Você, tipo, já fica, nossa, esse personagem foi muito bem escrito, porque o roteiro é escrito bem, né? Tipo, cheio das piadas inteligentes, ou até mesmo sacadinhas, assim, que você fica, orra, como que os caras puderam fazer isso? E ele, ainda assim, é uma versão totalmente antagônica do que a GLaDOS é, né? Sim, é bem mais, tipo, mais gentil com você, ele fica até com medo de algumas coisas que ele possa fazer ou não, né? Eu achei que o Utility Pit traz uma sensação de conforto que a GLaDOS nunca trouxe, tá ligado? A forma que ele conversa, que ele trata, você se sente um amigo, entre aspas, porque num ambiente totalmente hostil, você não sabe o que tá fazendo ali. Aparece alguém pra conversar com você, é um, entre aspas, algo confortante, né? Bem isso mesmo, é. É tipo assim, o Wilson diria... Náufrago, né? Exatamente, o Wilson pro Náufrago. Caralho, eu diria que o Whitley é até quase mais simpático que o Companion Cube. No jogo eu sempre parava e escutava e lia o que ele falava, porque ia sempre uma coisa interessante, ia sempre falar muito rápido e é muito texto longo, assim, sabe? Pois é, então a GLaDOS nos bota pra testar e... voltamos a fazer todos aqueles testes que ela ficava nos passando no primeiro. Misteriosamente, o Whitley começa a aparecer em pequenas brechas durante as fases, dando sinal que não morreu e ainda quer nos ajudar. Sim. Criando, inclusive, alguns espaços de tempo curto que a gente consegue sair da área de teste e fazer outras coisas, como desativar as sentries, desativar o gás, inclusive encontrar áreas secretas do jogo. Uh-huh. E nessa hora ainda até a introdução do Enya aqui parece, né, que é Bird, Bird, Bird... Que é a parte mais massa, porque ele vai te ajudar, parece um pássaro e começa a encher o saco dele, muito foda. Exatamente, muito boa. O bom é que as inclusões do Whitley, ela condiz com outra coisa também, porque a gente pensa que o Portal 2 vai ser meio linear que nem o Portal 1. Sim. Mas não, ele aparece do nada, ei, vem aqui, corre aqui, vamos correr daquele jeito dele, sabe? É, o que é mais interessante também, porque a partir daí, você começa a explorar a Aperture Science, tipo, no backstage dela, né? Mais que no primeiro jogo. Então você começa a explorar, você vai, tipo, passa por muitos cenários, assim, até de produção da Century Gun, cara, que é muito foda. Exatamente. É. Esse negócio do Whitley aparecer de repente é legal, porque você vai passando nas mesmas fases do Portal 1. Uh-huh. Você vai fazendo todos os passos. São as mesmas câmeras, só que você já tá com a Portal Gun, não tá? Com as duas já, É, já tá com as duas. Tá devastado, né? Dá pra ver, né? As folhas, assim, passam um bom tempo. Não explicando quanto tempo, mas passou um tempinho já. É engraçado que você às vezes para e pensa, ah, já passei por aqui. Ah, eu faço isso, que quando você vê... Cara, o que aconteceu? Eu acho que isso que prendeu a atenção e disse pro pessoal... Esse jogo vai ser diferente, esse jogo vai ser uma inovação do que tô esperando. Então, até que a gente chega no ponto-chave, que é confrontar novamente a GLaDOS. Só que dessa vez ela já tá totalmente desarmada, porque durante o jogo a gente já foi desativando os arsenais dela. Sim. E quando a gente consegue derrotar ela e colocar o core do Whitley pra substituí-la, que a gente tem a sensação de acabamos o jogo. Não. O Whitley se corrompe com o poder, bota a GLaDOS numa batata e se livra dela e despacha a gente também. Não, e antes disso você pensa que vai acabar o jogo, né? Porque você começa indo, aí ele começa a dar aquela risada clichê. Aí vai, onde você vai? Não, volte aqui. Vamos testar algumas coisas. Eu gostei desse poder aqui, tá muito legal. I'm powerful. Aí que... Até que a GLaDOS acontece, tipo, ah, você não é nada. Eu sou sim. Não, você não é. Aí que é a hora que a fama sobe na cabeça, né? Exatamente. Esse é o segundo boom, né? Que o primeiro boom, assim, que dá, tipo... Que é claro, você já viu num trailer, mas com certeza, pra você que vai jogar pela primeira vez, é muito emocionante ver a GLaDOS, tipo, voltando, entre aspas, à vida. E nessa parte, vendo o Whitley tomando controle, né? Que é muito foda. Segundo, mind blow number two. Oh, exatamente. E eu acho curioso que, assim, quando acontece isso, você acha, pô, agora vai ter um pouquinho mais jogo e acabou, tá ligado? E não, cara, tem mais, tipo, muito jogo pela frente ainda, cara. Isso aí foi a metade do jogo. Sim. Acho que um terço. Na verdade, assim, eu acho que a jogabilidade nova começou ali, tá ligado? Sim. A propósito, se qualquer dia você achar o Whitley na rua, não chame ele, idiota. É. Isso. Só um conselho. É verdade. I am not a moron! Então, na segunda parte, a gente... Tá na Aperture Science antiga, que daí você vê que ela realmente foi montada completamente numa mina de carvão abandonada. Não, é que eu queria fazer uma observação. A Aperture Science tem a maior entrada de empresa broxante do mundo, porque você vê uma válvula gigante. Sim. Quando ela abre, aí quando acende a luz, pum! uma portinha. Sim. Cego, eu tava no negócio assim. É tipo, Cave Johnson trollou você. We done here, saca? Falando Cave Johnson, Excel, apresente-nos quem é esse personagem fucking amazing. Na parte antiga da Aperture Science, somos apresentados a Cave Johnson, o fundador e dono da Aperture Science. Através de vários vídeos institucionais, áudios que vão tocando pelos alto-falantes enquanto você vai passando pelas coisas. Na própria automatização da empresa, né? Os sensores ativando os áudios conforme você vai passando. Sim. E diga-se de passagem, o maior empreendedor já mais conhecido, cara. A melhor frase de empreendimento do mundo. Se o Eniac puder colaborar e citar a frase dos limões... Quando a vida lhe dá limões, o que você faz? Você não faz uma limonada. Você faz a vida pegar os limões de volta. Quem a vida pensa que é pra te dar limões? Eu vou fazer meus engenheiros inventarem limões combustíveis, esses limões inflamáveis. Eu vou jogar os limões na sua casa, vida, que pega esses limões de volta. Ou resumindo, quando a vida te dá limões, não faça limonada. Fique quando bravo, a vida lhe dá limões, você queima a vida com os limões que ela te dá. Burn your life with lemons. É interessante ressaltar do Kevin Johnson nessa parte aí, que foi tipo, nessa época da Pre-Star, foi a melhor época pra sempre, tá ligado? Que foi uma época que eles faziam os testes com astronautas, antigos heróis olímpicos, eram as pessoas que testavam as armas nessa época, era quando a After Sign tava, tipo, no auge, entendeu? Tipo... Até é interessante lembrar, assim, que porque quando você vai jogar o primeiro jogo, você chega num lugar que tá todo abandonado, né, cara? E ali mostra, tipo, a raiz de tudo, né? E até uma metáfora, ser assim, a raiz embaixo, né? Tipo, a After Sign, a antiga, ela é lá no... Nossa, tipo, quase no centro da Terra, né? Entre aspas. Mas é, cara, muito foda. Cara, quantos metros você cai pra chegar na Aperture Science? Que vai aparecendo do lado os metros. Sério? Vai. Aparece, mas eu não lembro. Poxa. Acho que é algo em torno de 4 quilômetros, mais ou menos. Caralho, é muito... Você tá prestando atenção no que a Glados tá falando com você, né? Você não percebe. Mas eu vi de relance o número passando, só que eu nem me toquei. Eu vi que tinha 4 casas. Desse... Mas eu só sei disso. É, não fica falando, ela fica te zoando, né? Eu não posso te ajudar porque eu sou uma batata. E palmas. Oh, hi. So, how are you holding up? Because I'm a potato. Oh, good. My slow clap processor made it into this thing. So we have that. Oh, eu ainda posso bater palmas, interessante, né? Uma vadia, meu. Até com meu centro de sarcasmo ainda tá instalado. Ótimo. Então, nessa fase antiga você vai passar por várias coisas. Os protótipos de produção da Aperture Science, que eram os géis de repulsão, de aceleração, e o gel feito com asteroides da Lua para propagação de portais, que inclusive é um conhecimento que você vai pegar mais pra frente no final do jogo, e que se você prestou atenção você faz de cara, senão você ainda fica meio paradinho pensando o que eu tenho que fazer. Esse gel é chamado gel convergente. Exatamente. Segundo o Cave Johnson, é o melhor superfície para se criar portais. Essa parte assim, é muito interessante porque você começa o Portal 2, você entra nas câmeras de teste clássica, você cai os 4 km que a gente estava argumentando aqui antes, e você vai andando sem, meio que entre aspas, sem rumo, né? Porque bem no comecinho, quando você cai ali, você chega num ponto assim que tipo, que você alcança o solo, e vem um pássaro e pega a Gleidos Batata e leva pro além, cara. Você fala, puta que pariu, agora eu tô sozinho, não tem ninguém pra guiar. Aí você descobre a Aperture Science, né? Onde você começa a fazer os testes, acompanhando com aquele áudio gravado, né? Do Kevin Johnson, que é muito interessante. Interessante também a gente lembrar assim, ó, que a ideia dos portais veio um pouco depois da pira que ele fazia as cortinas de banheiro em massa, né? Lembrando que a Aperture Science é a empresa, ela fez a arma de portal, né? A Portal Device, mas antes ela era uma empresa que fabricava cortinas de banheiro, olha só que interessante. Uma curiosidade, uma coisa que a gente falou no nosso podcast anterior sobre Portal, é que era assim, ele fez a trilogia dos Portals anteriormente pensando em auxiliar a tecnologia de cortinas de chuveiros, tá entendendo? Sim. Então assim, tipo, foi em 1947, assim, quando as cortinas de chuveiros atingiram o auge, ele vendeu pra quase todo mundo, entendeu? Menos por aquela história que ele não vendeu pra um cara da marinha, que o general não queria, enfim. Agora você pensa assim, como o portal ia auxiliar a tecnologia de cortinas do banheiro? A primeira coisa que me veio à cabeça é que você fazer um portal na cortina, você poder lavar suas próprias costas, ou alguma coisa do tipo, eu não sei, tipo, por quê. Tem muita coisa assim que, tipo, é inteligente e engraçado, e tem umas coisas muito sarcásticas, tipo, você vê assim, é uma coisa fora do real, mas é muito inteligente ao mesmo tempo, né? Nessa câmera de teste, nós vamos transformar um pouco do seu sangue, ou talvez todo ele, em pasta de amendoim. Cara. Não, em pasta de amendoim que eles transformam, né? Aham. Eu fico imaginando, porque toda vez que você vai passando as câmeras, ele vai falando, ele dá alguma advertência, ele fala do que tá acontecendo, e fico abismado. Não. O que que esses caras fizeram com as cobaias? Porque Sim. não tem outro nome pra dar, né? Não, e é engraçado. Tem uma hora que fala, assim, se você tá escutando um bip atrás da sua cabeça e tá sentindo essa região esquentar, por favor, nos avise, porque nós colocamos um dispositivo que pode explodir na sua cabeça. É. Mas ele também deixa bem claro que ele faz um pagamento bem razoável pelos seus serviços. Claro. O tempo inteiro nas gravações é ressaltado a ignorância do Kevin Johnson, porque tipo, ele simplesmente chama todos os caras do laboratório de lab boys, e tipo, ele fala assim, ah, qual coisa a gente vê com os lab boys, os garotos do laboratório, ou seja, cientistas, entendeu? Tipo, os garotos do laboratório me avisaram que eu não devia falar sobre esse dispositivo, mas que se dane, eu falo o que eu quiser, sou eu que pago as contas aqui. É, ao longo da narração do Cave, a gente começa a sentir o envelhecimento dele e o aparecimento da Caroline, que ele recorre a ela várias vezes para solucionar alguma dúvida ou complementar o que ele tá falando. Ou favores sexuais. Né? Isso aí ele não pede claramente nos áudios. É a secretária particular dele, praticamente, né? Abraço direito, essas coisas. É, mas ela é casada com a ciência, ele mesmo fala, cara. Aí ele é a ciência em pessoa. Boa. Eu não duvido, porque a Caroline era muito inteligente, né? Lembra? Então, não, liga, liga, tchau, mesmo. Caroline. Tchau, Caroline. Tchau, Caroline. Ela é uma joia. O Jimmy Johnson, eles consideram um cientista, assim como o Carlos Nobre se considera um comediante, coisa do tipo, tá ligado? Ele acha que ele é um cientista. Não, e tipo, o Cave Johnson fala várias vezes que admira ela, inclusive num dos últimos áudios dele, ele fala que tipo, a Caroline vai tomar conta da Aperture quando ele for embora, assim, tá bem claro o afeto dela. Bem claro ali que a Caroline, tipo, é como se fosse, entre a Gladys, como se fosse, entre aspas, a sucessora espiritual da Caroline, né? Ou robótica, no caso. No caso, a como se fosse a consciência da Caroline virtual. Aham. Uhum. O mais interessante, assim, que ao longo do passar das fases ali na Aperture Science Digs, você vai percebendo pelo diálogo, assim, do Cave Johnson, cada vez ficando mais insano, né, cara? Por isso que é essa parte dos limões, assim, que é a parte onde ele tá totalmente insano, assim, você fala, caralho, esse cara é muito foda. Pouco antes dele morrer, ele tava, tipo, no auge da insanidade dele. Sim. E ele lançou um projeto que era assim, pegue uma pessoa que tá em estado terminal e pergunte qual que é o desejo da vida dela. Muito foda. Você pega uma pessoa com plenas condições saudáveis, tipo, tão saudáveis, tipo, normal, e realiza o sonho da pessoa com uma pessoa saudável, entendeu? Cara, ele é genial, cara, olha só. Não, você pensa, tipo, o nível de sarcasmo que tem, né? Bom, enfim, passado um bom pedaço na Aperture Science antiga, você reencontra com a Gladys no ninho do pássaro, espeta ela na porta ao GAN, e ela fala que pra vocês conseguirem sair de lá, vocês vão ter que ir atrás do Whitley, e vocês terminam voltando pra Aperture Science nova. Dessa vez, com sérias modificações feitas pelo Whitley. Tentativas, né, de modificação. A logo da Aperture Science antiga, ela é um pouco diferente, é quando você vai lá pra Aperture Science criada pelo Whitley, entre aspas, você tem uma nova logo, assim, muito foda. Exatamente. É o Whitley Science. É o Whitley Science, não é mais Aperture Science. Tá tentando realizar o projeto dele de criar blocos que se coloquem nos botões, né? Exato. Muito bom. É que nem a Gladys fala quando vocês estão caindo. Eu menti, ele não é um idiota. Ele é tipo uma obra de arte feita pelo cientista pra ser o cara mais idiota do mundo, tá ligado? Assim, o Whitley, a gente terminou descobrindo depois que ele foi um robô criado pra fazer perguntas idiotas pra Gladys pra evitar que ela se estressasse e poder, assim, aliviar os instintos homicidas dela. Então, nós voltamos para a Aperture Science nova, agora já dominada completamente pelo Whitley, que começa a fazer algumas mudanças ridículas, assim como começa a montar as fases enquanto você tá nelas, o que você se vê surpreendido, né? Porque a Gladys antes já apresentava o estágio completamente pronto. E o Whitley começa a montar o estágio com você dentro. Inclusive, em um deles, se eu não me engano, a câmara 15, ele vira e fala assim... Ah, parece que aqui não tem saída, né? É, melhor eu criar uma, peraí. E começa a abrir caminho pra você poder fugir da fase, entendeu? É muito interessante, assim, que você vai percebendo, assim, que os desafios que tem na Aperture Science lá, quando a Gladys tomou o poder no início, os desafios que tem na Aperture antiga, eles são muito mais desafiadores de início, né, tipo, de início, do que os desafios criados pelo Whitley ao longo da nova empresa dele, né? O Whitley basicamente tá pegando as câmeras da Gladys e simplesmente quebrando pra tentar fazer um novo desafio. Não, e aí você percebe, por exemplo, exemplo, que você viu muito em trailer do Portal 2, aquelas placas se movimentando, né? Porque você vê, você, ao longo do jogo, você vai percebendo que na Aperture Size nova, né? Tanto lá no, quando a Gleidos tava de início, você vê que as placas da parede, elas são móveis, né? Elas são, tipo, entre aspas, uns braços mecânicos, assim, né? E se percebe ali que ele não move só as placas, ele move, tipo, cenários inteiros, assim. Ele bate cenário um com o outro, vive, tipo, destruindo. Aí a Gleidos, a Batata, ela vai até argumentando junto com você, assim, tipo, durante a sua exploração ou seu resolvimento de puzzle, olha só que palavra bonita, que ele tá fazendo a maior besteira, né? Tipo, nossa, ele tava gerando o maior caos aqui e não tá sabendo o que tá fazendo, né? Vamos dar um jeito de destruir ele logo. Sim, além das mensagens de autodestruição que aparecem toda hora, tipo, autodestruição. Aí ele fala, não, vou resolver isso aqui, resolvi. Aí toda hora aparecia. Sim. É tipo aquele empregado incompetente, sabe, sim, que fica empurrando o serviço pra mais tarde? Final. Mas isso aí pode ser remetido claramente a quando você tá com ele pelos backstages, no, logo no início, quando tá, a Gladys tá ativada, que ele vira assim, ah, essa porta tá fechada, pera aí, eu vou abrir ela pra gente. Vira pra lá. Aí você ouve um barulho de coisa quebrando, aí você olha de volta e tá a porta com o vidro todo quebrado e ele, pronto, abri. É muito foda assim. É, o Whitley já quando toma comando, ele já quebra todo o reator nuclear, sei lá, da Aperture, né? Que tá contando autodestruição e ele simplesmente quebra o fone que tá dando a mensagem de autodestruição e resolveu o problema. É muito foda. É tipo, é o jeitinho, né? É o jeitinho, né? Isso que é brasileiro, Whitley. Esse tem um pezinho no Brasil, isso que eu ia falar. Tem peça que foi produzida ali na Amazônia. Nossa, saiu da Zona Franca de Manaus, que horror. Exatamente. Aquela hora que o Whitley cai, se você não pegar ele, se olhar atrás, tá escrito Made in Manaus. Ah. Então, essa é outra parte que eu me mijei da risada. Não, você me pega, vai, aí, pula. Se despinca, cara, você. Não era no 3 que você ia pular? Mas assim, voltando pra Aperture Science nova, assim, que o Ether tá no comando, ela tem um design muito futurístico, né, cara? Aí aparece mais elementos de jogabilidade, né? A gente falou dos gels, né? Gel propulsor, gel que repelem, né? Que é o gel azul pra você, tipo, bater nele e pular, né? E aí nessa parte da Aperture Science vai aparecer aquelas câmeras de fluxo, né? Que é aquele tipo fluxo de luz, tipo, de energia, e aquela ponte de luz rígida, né? Que é muito interessante que pra alguns puzzles você usa aquilo lá, nossa, tipo, fodamente. Né? É, então, somos fatidicamente levados à câmara onde está o Whitley para derrotar ele e botamos a Gladys num receptor, assim como a gente havia feito para derrotar ela, botando o Whitley no receptor, só que dessa vez botando a Gladys batatinha. Sim. E ela fica jogando novos cores pra gente encaixar no Whitley para dar aquela confusão de personalidade e poder haver a troca e a Gladys voltar a tomar controle das coisas. É, só que o Whitley, ele prepara uma armadilha bacana pra te pegar desprevenido no botão pra desarmar ele, e você se vê jogado ao chão, o teto começando a se abrir, sem conseguir se mexer, apenas movimentar um pouco a câmera, bem pouca coisa, e você vê a lua brilhando no céu. Se você prestou atenção no jogo, você obviamente prestou, porque quem joga portal joga prestando atenção no jogo. Sim. Você lembra que o gel que melhor conduz os portais é feito de rochas lunares. Eis que você pensa, fuck, vou atirar nessa lua, brother. E funciona, você abre um portal na lua. É a parada de explodir cabeça mesmo, né? Sem contar que um portal tava sendo lançado embaixo do Whitley, né? Também tem isso. Não, mas é, a coisa da lua te faz puxar lá. Tanto é que se você não segura na orelha do Whitley lá, você vai pro espaço, né? O core espacial foi. Ele foi primeiro. Um pouco antes de você chegar na câmera do Whitley, quem lembra do primeiro jogo, que a GLaDOS tinha vários cores, né? Várias daquelas bolinhas que se chamam cores, com várias personalidades diferentes. No caminho até o Whitley, você acha esses também, são esses considerados defeituosos que você tem que colocar nele pra corromper o sistema. É um lixão de core, né? Na verdade. É um lixão de core, são as falhas, né? Como o Whitley era uma falha também. Quais são os cores mesmo que tinha mesmo, Nier? É o Action Core, o Fact Core, que sempre dá fatos tortos ou errados. O Action Core é o verdinho que tem um jeito meio militar, né? É o Adventure Core. Yeah. Militar não, aquele cara que chega no bar, tá ligado, pra mulher? E aí... É, fica tentando conquistar a Chell, né? O que você vai fazer depois aqui? O Core Moleque Piranha, é diferente. Lady, fique pra trás, deixa que eu cuido disso. É isso que ele faz. Uh-huh. Tem o único que fica feliz com toda essa situação, o Space Core. Space Core, que ele tinha simples vontade de ir ao espaço, né, cara? É, é, tipo assim, é o Nolan North. É o Nolan North que dubla ele. Então, é foda, já é, né, alguma coisa. É, Nolan North, tipo Nathan Drake, pinguim do Batman, whatever, um monte de coisa aí que ele dubla. Sim, ele dublou até o Silvio Santos nos Estados Unidos. É, cara, né? Cara, o Silvio Santos é dublado nos Estados Unidos? Não, tô zoando, cara. Ah, tá. Porque o Silvio Santos não deve ser dublado nunca, cara. As pessoas devem apreciá-lo em toda a sua magnitude. Ele não fala mal. Oi, é. Hello! Oi! Sacanagem. Come over here, come over here. Come over here. Go over there. Go over there. Get out of here, some of me. Patricia, what is the music? Um outro destaque que ganha pro jogo, assim, que o primeiro jogo tinha o destaque da curva de aprendizagem, que você chegava na Gleidos no final do primeiro jogo e você sabia o que fazer, né? E nesse também, cara, é muito foda, porque você usa muita coisa, né, nessa parte, que é muito interessante, porque a curva de aprendizagem que você teve no jogo, você usa bastante no boss fight final, né? É uma questão do jogo te ensinar a jogar, não ter um monte de tutorial, né? Mega Man, Mega Man, Mega Man! eu pensei a mesma coisa, cara. I'm gonna blow your motherfucking mind. É, o Portal 1 foi bom em ensinar esse tipo de coisa. Até o Half-Life foi muito bom em ensinar essas coisas. Mas, cara, Portal 2... Fucking genius! Eu tô falando, o Igor Raptor tá no coração de todos vocês, pelo que eu tô vendo. Bom, no final do jogo, a GLaDOS retoma a posse. E ela libera um caminho pra você sair, ela te bota no elevador. Interessante e assustador, porque na primeira parada do elevador, tem 4 centers apontando pra você e você pensa... I'm dead. Mas não, as centers começam a cantar. O que é interessante pra quem explora mesmo o mapa, você acha uma abertura durante uma das câmeras iniciais e você... entra lá, explora bastante, aí quando você olha assim, tipo, através de grades no chão, assim, você vê essas mesmas sempre, tipo, tocando essa ópera, né? Que é muito interessante. Oh, mas uma coisa que você para e pensa, né? Demorou 2 jogos pra GLaDOS se perceber que só bastava colocar a Shell dentro do elevador, colocar num andar com 4 centros apontados nela. Não, mas é aquela coisa. Mas essas não são centros qualquer, elas são centros cantadores de ópera. É, tipo, tem uma parada. Não, mas eu acho que. Acho que no fundo, a GLaDOS queria que ela ficasse lá, porque é a Caroline, cara. Então, e a Caroline sempre queria fazer mais e mais testes. Sim. Então eu acho que isso aí tá intrínseco na GLaDOS. A GLaDOS nunca quis matar a Tia, ela queria fazer teste. Sim. Programada pra fazer teste. É aquela coisa de. Mas se ela não quisesse matar, ela não queria ter colocado ela no. Jogado no. Incinerador. Na fornalha. No incinerador, na primeira. Bem no final do jogo, assim, que ela fala, ó. Ah, a Caroline ainda remanece em mim. Tipo, ainda tá dentro de mim. Falei, pum, deletei, agora não tá mais. Não, pera aí, a GLaDOS te joga lá no incinerador quando você acha ela pra você recuperar a Portal Gun. Sim. Pra fazer teste. Sim, bem dessa. Não, mas eu tô dizendo isso no primeiro jogo. Ah, quando você fecha a última câmera, aí você entra naquela plataforminha, agora você vai pegar seu bolo, seu filho da puta, ó, o incinerador. É, o teste da reação sob pressão. Sim, bem dessa. Exato, boa, Até porque ela pode clonar a Tchau à vontade, né? Sem contar que, tipo, eu acho que desde lá já tava o projeto de fazer 2 testers robôs lá, né? Inclusive eles são apresentados no final lá, o Atlas e o Peabody. Sim, que são usados depois. O modo cooperativo, né, que você usa, que é muito interessante e que tem a sua história à parte, né, que a gente não vai entrar tanto em detalhe aqui, né. São 6% mais confiáveis do que humanos, de acordo com o trailer. Eles demoram 4 segundos a mais pra derrubar o outro, né, pra fuder com a vida. O ponto assim, interessante e curioso que eu achei é que lá no fundo da sala imensa, cheia de sentries cantando, tem a sentry King, muito Queen. Foda. É King ou Queen, né? Não sei. É King e tem a Queen. Com uma puta de uma coroa e ela é monstruosamente gigante, velho. Sabe aquela Sandra gordona, assim? Sabe aqueles elevadores da... A cantora fodona. Sim, se você faz uma câmera um pouco mais rápida lá no começo e tem os elevadores, aí ela passa em cima de um elevador e desce, depois vem outro elevador. Então, tipo, você vê muita referência deles bem antes, né, cara? Durante o jogo. Não, mas não é isso que eu tô falando. É a monstruosamente gigante com a coroa lá no fundo. Exatamente. Sempre que você tá entrando em alguma sala, que aparece aquelas telas dando instruções, aparece. Sim, aparece. O mundo tem sido dominado por alguma criatura estranha. Sim. E aparece a Sentry King dominando o mundo. Sim, é muito foda. Seria divertido. Não, eu fico imaginando o que, que vai dropar aquela Century King, tá ligado? Do céu cair no meio das Nações Unidas. É tipo Guerra dos Mundos, sabe? Sair do chão. Bam, é uma parada mais ou menos isso, cara. E quando você chega finalmente à superfície, você sai num barraquinho, tipo aqueles de fundo de fazenda, que guarda o cortador de grama. É o barraquinho pra cagar. Tipo manhã. É, esse, e você ouve outro barulho. Você tá no meio de um campo de centeio, né? Você ouve outro barulho e cai do seu lado um Companion Cube todo detonado, batido, queimado e surrado. Aquele que você tinha jogado no incinerador do primeiro jogo lá. Seu monstro. Exatamente. Your monster. E acaba o jogo, magicamente. Não, assim. Sem ouvir o Whitley falar que ele se arrependia muito, que ele tá no espaço. Antes disso, do Whitley falar, que a gente tá argumentando aqui, aparece a música Want You Gone, né? Cara, que é... I Want You Gone, want que you é, gone. Eu quero que você vá embora. Que é muito foda. Eu queria você morto, agora eu só quero que vá embora. Sim, com Mauro é Dias, muito, né? Foda. Seu pequeno desastre. E a pergunta antes do... A música supera primeiro ou não? Quem concorda comigo? Cara, eu prefiro Still Alive. I Want You Gone é muito boa também, mas eu não prefiro Still Alive. Ah, Still Alive é mais original, só que I Want You Gone é mais uma musiquinha normal, né? Então, eu vou pelo tanto que eu ouvi as duas. Eu ouvi muito Still Alive e muito Want You Gone. Eu consigo ouvir mais Want You Gone do que Still Alive. Still Alive é mais enjoativa pra mim do que Want You Gone, apesar de ser tão genial quanto, eu acho. Eu acho que porque a Still Alive era o lance da novidade, porque além de você não esperar o jogo mesmo, em si, o Portal e tal, você não espera aquele tipo de música, principalmente do vocal da Ellie McLean, daquele jeito da GLaDOS lá. Ellie McLean é quem faz a voz. Mas a Want You Gone, se você vê o próprio Jonathan Calton tocando mesmo, ela é bem mais sonora, assim, sabe? É bem mais melodiosa, aquelas coisas. Aham. Uhum. Eu curti mais já a Want You Gone. Go. Essa é nova? É igual, vai ver. Essa é nova. Uhum. Essa é do 3? É dislexia atacando. Maldito. Pois, esse é meu problema. Para de roubar meus poderes. Caraca. Não, você tem o teu que é de caguejar. Eu é de trocar letra, número, datas, pessoas e derivados. E depois disso aparece o Whitley falando, como é que você tava dizendo antes de eu cortar ele. Exatamente, o Whitley no espaço, flutuando. Falando que se arrependia, que ele não deveria ter feito tudo aquilo, que ele deixou o poder subir a cabeça, e passando o Space Corp toda hora pra tela. Space Corp orbitando o Whitley, né? É, muito foda. Não, uma coisa que eu vi... Que o Space Corps, ele tá no espaço, né? Porque tudo que ele queria é espaço. Espaço. Quanto espaço. Aí ele chega lá e ele tem um êxtase. Ele fica chapadão, cara, de tanto espaço que tem lá. É muito foda. Só que eu o que acontece? Ele chega e percebe que tem uma bad trip, porque é muito espaço. É. E ele se sente desconfortável. Aí ele começa a pedir, I wanna go home, I wanna go to Earth. Isso era pra ser incluso, mas nem foi, velho. Achei uma pena, eu ia achar legal. Não foi incluso. Você conhece espaço, você é meu pai? Sim, filho, eu sou seu pai. Pai, tanto espaço. Que bom, meu filho. Fica imitando a voz do pai. É muito foda. Voz graça. Eu acho que aquele sentimento de uma criança quando ela insiste pra dormir na casa de um amiguinho ou coisa do tipo. E no final ela acaba por ficar lá e depois ela quer voltar pra casa porque eu quero minha mãe, eu quero voltar pra casa. É. Coisa errada. Ela descobre que o amiguinho dela não tem videogame, né? É. E ela sente falta do dela. Não vai ter aquele Nescau quente na hora de dormir. Bom, então a gente fala praticamente do plot inteiro aqui. Tipo, tem muita coisa que dá pra gente argumentar aqui, mas a gente fica muito tempo falando porque desde a parte dos diálogos, assim, que são muito bem elaborados, né? Tanto de referências que você vê no cenário, até mesmo os desafios, como que você fez pra resolver tal puzzle, né? Os elementos de jogabilidade, né? Eu ia até falar a respeito das mecânicas, mas a gente acabou falando delas durante o plot mesmo, né? Mas enfim, né? Vamos dar uma encerrada nesse bloco que ficou um pouco grande e vamos para as próximas... Tipo 2 horas? É. Vamos para as próximas músicas aqui que eu gostaria que o Gabriel fizesse o primeiro pedido dele. É o único pedido dele, é claro. O primeiro, né? O primeiro. Quero 3. Por favor. Eu vou pedir Exile Verify. Eu acho uma das músicas mais bonitas do jogo, que conta, basicamente, não tem como você ouvir ela sem você pensar em Ratman. Pra mim, pelo menos, foi assim, entendeu? E é isso aí. Mas tem que explicar pra galera, assim, que essa música, ela não toca como OST, né? Tipo, de fundo, né? Você vai descobrir um radinho durante as primeiras fases, assim, que você vai lá, acha radinho e acha aquelas artes que tem naquela HQ. Assim, você acha na parede, assim, onde tá esse radinho que tá tocando essa música, que é fantástica. Uhum. Você acha aqueles desenhos da HQ na parede, né? Onde tá esse local, que é muito interessante. Oh, inclusive, falando em arte, ponto alto do jogo, início do jogo, você parar a voz e falando, and this is art. Look at it. Aí, tipo, você fica olhando pra arte, Aí ele solta uma puta campainha que você dá um susto, ele pé, pronto, você agora está relaxado. Sim. Cara, é tipo, muito... você relaxa, leva uma porrada, pronto, você está relaxado. Você fica puto estressado com a campainha alta pra caralho e fala que você tá relaxado. Muito bom. É tanto arte como smooth jazz é jogado pra você relaxar. É. Seguido da buzina. O mais foda, assim, que a gente fugiu totalmente da música, né? O papo é assim, na boa, não é? É que a música tá tocando, ó, não tá ouvindo? Não, cara. Não, você tem que pedir ela pra tocar, aqui é diferente. Tá, então toca aí pra mim, DJ Zabuza, Exile, da banda Natural, e show de bola. Exile, it takes your mind. Exile, it takes your mind again. You got sucker's luck. Have you given up? Does it feel like a trial? Trouble your mind the way you trouble mine. Exile, it takes your mind. Eu não sei se o pessoal vai reparar, mas, tipo, as músicas do Portal 2 tem bastante eletrônico. Você não sacou isso aí agora, porra. Ah, vá. É um eletrônico diferente. Se a pessoa tá acostumada com Half-Life e as músicas do Kelly Bale e o próprio Portal 1, é uma música eletrônica, metálica, assim, é um negócio bem diferente, assim. Não vai ser aquela coisa... Você tá acostumado aí em rave, né? É. Isso, nós estamos falando não é a mesma coisa. É, não é a mesma coisa. É tipo uma música sem métrica, mas que faz sentido, sabe? Mas voltando ao assunto. Ô, velho, eu consigo exprimir toda a minha reação com o que você disse com uma palavra. Capaz. Capaz. Ah, mesmo, né? É mesmo. Pão de batata. É verdade. Mas é porque eu falo que é um eletrônico, mas porque é um eletrônico diferente, sabe? Inclusive, não é o tipo de música que você vai ouvir, sei lá, no relaxamento da sua casa, sabe? É uma música de... É um eletrônico ambientado. Mas, enfim, a música que eu vou escolher é Don't Do It, que ela toca no momento... É no momento que o Whitley tá trocando de lugar com a Gladys lá e, tipo, fica tocando essa música... E tipo, don't do it, né? Tipo, não faça isso, já resume tudo, né? Porra, pai na caixa, Zabuza. Thank you. voltando dessa belíssima música, vamos falar do compositor de toda essa obra. Porque metade do jogo tem duas coisas que marcam bastante, né? É a parte visual do jogo e... parte visual, a narrativa. A narrativa, exatamente. E a música. Porque ela não é uma música fixa. Se você, né, não é um player. É como se o jogo inteiro fosse um grande sintetizador que a cada objeto que você move, um laser que você aciona, cada ação que você faz, ela modifica a música e evolui de uma forma a te empolgar a continuar. Tipo, você tá num ponto A, você tem que chegar a um ponto B. Só que nesse meio do caminho tem um precipício com centres e o que for. Você tem que dar um salto e chegar direto no ponto B. Então, tá a musiquinha lá. Quando você tá pulando, assim, sim, a música ela acompanha o teu salto. É interessante dizer, assim, que os programadores que colocaram a parte da evolução da trilha sonora até fizeram um cálculo, que eu não lembro exatamente qual que era. Mas, assim, que, tipo, é uma chance das músicas ser a mesma pra diferentes jogadores. Tipo, é mais de 1 milhão de vezes que tem que ser jogado pra, no máximo, repetir a música. Muito interessante. E legal também é aquela coisa, quando você erra, você faz o tararara, blum, ela corta no metade, tipo, pum. Ah, que sem graça. Dá aquela cortada de ânimo. E o compositor de toda essa obra, o nome dele é Mike Moraski. Ele também fez pouca coisa na vida. Ele só fez toda a parte de trilha do Portal, Team Fortress, Left 4 Dead, Day of Defeat Source, Left 4 Dead 2. Antes que alguém te corrija, o Portal 1, ele fez. O Mike ele fez em conjunto com o Kelly Bale. Half-Life 2. Aí como o Kelly saiu. O nome dele é Kelly mesmo. Uh-huh. Como o Kelly saiu da Valve pra fazer um projeto solo, aí ele pegou todo o Portal 2. Mas o que é interessante também é que o cara fez muito trabalho não só de áudio, né? É, de áudio, né? Cara, você pensa, esse cara é foda em áudio, mas o cara fez trabalho foda, cara, em outra área, assim. O que, que isso tem a ver, sim, né? Ele para e pensa. Ele só ajudou na parte de visual gráfico, defeitos visuais, na verdade. Visuais, né? Do Senhor dos Anéis. Do Matrix Reload e Matrix Revolution, da Mulher Gato e muitos outros trabalhos, cara, que foi muito foda. Quer dizer, ele tem um bom currículo. Sim. Se ele tá aí no mercado é por um bom motivo. Essa pegada eletrônica do Portal, como o Wesley havia falado, ela não é uma coisa pra você pegar, eu vou escutar na rua, eu vou escutar em casa, no busão pro trabalho. Não, ele é justamente ambientado pra aquilo que você tá fazendo. Você tá jogando Portal, você vai escutar a música do Portal. Ela vai te envolver, ela que vai te prender na trama, ela tem toda uma tensão que vai te focar. Tem aquela coisa de trilha sonora que é marcante, por exemplo, você tá lá jogando Skyrim, você vai lembrar da música que tá tocando em tal cenário, né? As músicas não são marcantes assim, pra você ficar lembrando, porque a música ela é parte do jogo em si, então ela forma todo um conjunto pro jogo funcionar, entendeu? E é engraçado porque a música ela se mescla tanto com a ambientação do jogo que uma hora você para e pensa, não é a música, é o efeito que esses equipamentos, o laser, as plataformas, as catapultas, geram. Fazem. Sim, os equipamentos fazem a música do ambiente. Exato. A trilha sonora é uma coisa que a gente não prestar muita atenção, a gente nem percebe o quanto é genial, né? Porque não tem como você jogar um jogo em Portal sem a trilha. Pra comparar, assim, no nível dessa trilha, assim, pra mim, assim, ó, um jogo que eu joguei, que a trilha sonora dava a sensação, tipo, de você tá dentro do jogo, você tá, tipo, a trilha tá te envolvendo, foi a mesma sensação que eu tive em Shadow of Colossus, por exemplo, que conforme a situação, a trilha mudando e coisa tal. Mas nesse ponto de mudança da trilha, mas um ponto assim, tipo, de... assim, você vai lembrar o primeiro boss fight no Shadow of Colossus, fica... pam, pam, pam, pam, aquela música, tipo, clássica, né? Isso. E No Portal, exceto em pontos altos, o resto você não lembra da música. Ela tá tão implícita dentro do jogo que ela, tipo, não é perceptível, assim. Ela funciona bem como backstage. Mantendo o lance do Shadow of Colossus, que, tipo, apesar do jogo ter umas músicas épicas, vocês podem ver, antes do Colossus, sempre tem a música de tipo, sabe, tipo, sim, o Colosso tá ali, sabe? Uhum. O Portal 2 é todo nesse esquema, sabe, do suspense, você tá lá e assim funciona. Portal 2 a música funciona mais como uma hipnose, né? É, não isso. É pra você perceber que ela boa, tá... boa. Ela te coloca no estado mental que o jogo quer que você esteja naquela fase, naquela câmara, sem perceber. A única crítica que eu tenho com relação a do Portal em geral, cara, tem a ver com a trilha sonora e a parte das câmeras que só tem laser. Que tem uma parte assim que você, puta, pega três direto. Ah, não, só não, com laser. Sério. Essa música é a música mais hipnotizante do mundo, que é Three Phase Laser. E nessa parte eu me bati bastante, então eu fiquei mais do que deveria. Na câmera, e comecei a me irritar, cara. Eu fiquei, pumba, como que eu resolvo essa merda que eu quero sair daqui? Sem aquele barulho metalizado, né? Né? Isso quer dizer que a música foi bem feita. Sim. Se você deixou irritado, era isso mesmo que tinha que fazer. É, só que daí você percebe também quando você tá fazendo certo, porque quando você mira o laser na posição correta que tem que acertar no alvo, a música muda. Opa, então já estamos evoluindo. Sim, é muito massa. Mas é aquela coisa assim de característica mesmo. Se você for comparar com um artista mesmo de música convencional, digamos assim, pegando no ramo da música eletrônica, Daft Punk, por exemplo, eles têm um padrão, eles têm um ritmo que você... Se você escutar de relance, pô, é Daft Punk. No começo da música eletrônica, que tem o Kraftwerk lá, que os caras, meu Deus do céu, o dinossauro da música eletrônica. Não, é que eu gosto de música eletrônica, então eu pesquisei um pouquinho. Kraftwerk é um saco, porque é aquele eletrônico industrial. Uhum. E é aquela batida repetitiva. Meu Deus, para de repetir. Repetitiva. Você escutou de relance, você tá passando, por exemplo, uma lan house. É meio difícil você passar na lan house e escutar alguém jogando Portal. Mesmo você não vendo, você vai identificar. Eu gostaria que o ENIAC, que acompanhou um pouco mais, ele foi mais a fundo na pesquisa, acompanhou o processo de produção do Portal 2, né, cara? Que é um... Diga-se de passagem que foi um processo muito interessante, né? Saíram muito sangue, suor e dentes dessa produção. Quem leu o livro, alguém mais leu, deu uma olhada pelo menos no livro, The Final Hour. Sim, que é um livro digital, foi feito por um cara lá da Game Trailers, né? Qual que é o nome dele mesmo? Isso, Jeff Keighley, que é meio que o boss da Game Trailer. Da Spike TV, que ele fez esse livro The Final Hours of Portal 2, explicando todo o making of, né, todo por trás das cenas, de todos os anos aí, desde que eles terminaram Portal 1, que já estavam tentando fazer o 2, querendo fazer o 2, é muito interessante. Lembrando que essa linha de livros Final Hours, ela vem desde o final dos anos 90, né, que o cara foi lá avaliar jogos como Unreal, o Metal Gear Solid 2, o Half-Life 2 e toda essa parte de produção, né. E esse livro, pra quem quer saber mais a fundo, ele é bem baratinho, cara. Tipo, ele chega a ser, acho que $2, né? É, acho que é $1.99. Literatura de bolso, realmente. Sim. Né? É, só que você vai ter que levar o iPad, né, pra ler. É, o Porto 2 começou a ser produzido em 2008. Já saiu em 2007 o 1. Eu tô vendo a timeline. Tem uma timeline interativa aqui. Tô vendendo o livro, parece, né? Não tô ganhando nada com isso. Parece 2005, desde a formatura do pessoal que fez o primeiro jogo. O Narbacula Drop lá. Todo mundo já conhece a história que os caras veio da DigiPen na faculdade, com o projeto final de curso, fizeram esse jogo. Conclusão de curso, né? E tem todo o sofrimento dos caras aqui, o pessoal criando cabelo, barba, ficando preso dentro da Valve. Tem cara que... Sabe quando você fica nervoso e começa a forçar a mandíbula, morder o dente? Uhum. Não sei se alguém tem isso. Tem um cara aqui também que fala que o dentista falou pra ele, não sei o que você tá fazendo, mas pare de fazer o que você tá fazendo, senão você vai ficar sem dente. Você vê o nível que tava o estresse do pessoal lá, pra conseguir terminar na hora, né? Que o livro é justamente por isso. É toda a produção focada nos últimos momentos, nos últimos dias, aquela última semana antes de sair o Portal 2. Só tentando ajustar os escritores, tentando fazer as últimas piadas, mudando. Tinha gente reclamando até, né, que a GLaDOS tava muito agressiva. Você tem uma ideia de como que ela era. Se agora ela não tá agressiva, né? Imagina se tava antes, né? Eu sou a beat you, man! Nossa, isso é legal. É, mandaram o cara mudar um monte de vezes o roteiro, deixar a GLaDOS mais sossegada, digamos. What the fuck, né? Algo assim. Insano, porém educado. É. Teve um processo também. Isso que é bom de você ser dono da bagaça, né? Como o Gabe Newell. Porque ele não depende da EA Games, não depende da Ubisoft pra financiar nada. Então ele simplesmente falou, não, vou fechar a Valve. Então, 3 meses. 3 meses a Valve fecha, ninguém trabalha em nada, não vão trabalhar em Half-Life, Portal, nada. E vai todo mundo, todas as equipes aí vão desenvolver alguma coisa nova. E foi isso que eles fizeram. No livro tem, daí o resultado de cada equipe. O que eles geraram em inteligência artificial, em interação com o usuário, em música, dinâmica, tudo aqui. Cada equipe fez uma coisa. Depois desses 3 meses, se reuniram, fizeram. Tem os vídeos também das produções aqui, o que eles podiam aplicar daqui, de todas aquelas inovações em Portal 2, né? Esse livro tem muita informação legal, pra quem curte, até mesmo pra quem tá pensando em trabalhar aí com desenvolvimento de games, ou até mesmo só por curiosidade, vale a pena pegar o livro. Uhum. Então, já que o nosso papo encerrou por aqui, obrigado, Excel, pelo apoio. Então, vamos lá, aproveitar que já o papo acabou, vamos acabar em música, né, com o nosso amigo Snake, por favor. A música que eu escolhi é justamente da parte final, onde você vai matar o Whitley. Só que, na verdade, o título da fase final e da música é The Part Where He Kills You. Ou seja, é a parte que ele te mata, não que você mata ele. Ha! Ha! Ou não. Que spoiler que a gente já contou no começo, então não tem segredo. Mas é uma música muito bacana porque explica tudo, assim, envolve toda a trama de Portal. Pra mim, a definição do jogo é isso daí, essa música. Então toca aí. Toca essa buceta. Quer dizer, essa buceta. Então, para a última música desse podcast, eu vou encerrar o meu pedido aqui, que é a música The Courtesy Call, que é uma música que toca bem no início das primeiras câmaras que a Gladys te testa. E justamente ela dá aquele ar assim, tipo, tô voltando a fazer tudo isso aqui de novo, mas que merda. Mas a música ela vai crescendo e vai apresentando aquele ritmo mais empolgante conforme você vai evoluindo ali nas fases, que é muito foda, né? Então, toca aí. Não, você tem que falar, eu vou tocar. Eu vou tocar. Não, você que toca. Então, eu vou tocar. Enfim. É isso aí. Então, como a gente já argumentou, né? É, a gente falou a respeito de Portal 2, esse excelente jogo, cara. Excelente não descreve o quão bom Portal 2 é. Sim, é... Cara, falta adjetivos, cara, pra você classificar o que, que é Portal, né, cara? Que é um jogo muito onante. Cara, e pensar que tudo isso veio de um joguinho acanhado dentro da Orange Box, tá ligado? Que ninguém nem sabia o que era. Tem aquela surpresa do bolo, né? A cereja do topo. Sim. E olha que ele veio no meio de um monte de jogo foda e conseguiu destaque. Exatamente. Né? É aqueles churros que você encontra pra vender na viela no caminho do centro, né? Sim. É aquela pipoca crocante no saquinho de pipoca doce, tá ligado? É. Nossa, melhor definição. É o Kinder Ovo, né? Fica quase. Então eu gostaria de agradecer aqui a participação de todos, né? Enek, Wesley Pires, Gabriel, do New Game, né? Que pra quem não conhece, primeira vez participando aqui no Game Track. E o Snake e o nosso lindo Excel. Sempre, cada vez mais lindo, né? É. Na medida do possível. Não, mas não é. Então é isso, pessoal. A gente encerra por aqui. Deixe seus comentários, experiências a respeito do jogo. Lembrando que nosso e-mail mudou. Agora é gametrack@levelmais.com. Sigam o nosso Twitter, @levelmais. Sim, e dê curtir na nossa fanpage no Facebook, né? O facebook.com/levelmais. E não curtam as piadas dos Alves, sério mesmo. Caralho, vocês vão chega curtir de incentivar. Isso. Chega de incentivar. E agora tem uma pergunta pra vocês que estão ouvindo. Quem quer ganhar $60? Deixe nos comentários o que vocês fariam pra ganhar $60. Meu Deus, para. Você não entendeu o risco, cara. O Madruga de X vai responder isso. Então é isso, chega de enrolação, até mais, até a próxima edição. Falou! Falou! Valeu! Já dominada completamente pelo Whitley, que começa a fazer loucuras por lá. Só um pouquinho, alguém tá digitando alto aí. Sorry. É, hora de podcast, na hora de digitar, né, meu filho? Vamos combinar. Eu tô arrumando um sexo, me deixa em paz. Você pode arrumar o sexo daqui a meia hora da gente terminar, né? Não posso, pode falar, vai. Wesley Pires, genial.